Seja um ídolo com título, capítulo a capítulo, nem verme nem ridículo. Na selva um carnívoro. O gongo suou, começou o jogo Joe. Um tapa no seu ombro não te dá direito a gol. Mas quando fizer, atrai várias ninfomaníacas. Vira medalhão de ouro, atração nas Olimpíadas. Se o moi é esse, troca de interesse. Você na mão dos outros, é rede ou é peixe? É a morte, é a vida. É o ferro ou o imã? O abrir das cortinas com Brasil e Argentina. Bosco, boiô, no batuque eu batuco. Não bato nem cutuco, mas fala e machuco. Ei, muvuque, eu não muvuco. Se é surdo ou caduco, se veio pra jogar, demorou agora. Agora é louco, o jogo é jogado, manipulado. Maquiavelicamente burlado. Quem vence sempre é mais forte, inteligente. Joga abaixo, dominando mentes. O plano do jogo é massificação. Ferramenta imprescindível, o juiz é deles e o plano infalível. Conta com a comunicação, internet, noticiário na televisão. Articulação de manchetes, enquetes, fábrica de marionetes. No jogo sujo, abuso absurdo, confuso. O vencedor é implacável, vitória inevitável. Um jogo de baralho batizado. Mala branca na final do campeonato, garante o incentivo necessário. Que porra é essa? Quebra a cabeça, que não encaixa a peça. Direito, respeito, regra dado viciado. Só dá um resultado, jogando limpo, derrotado. Tudo trocado, vitória pro outro lado. Roleta russa, homicida, mantém o fraco como vítima legítima. Jogo de sinuca, pancada na nuca, torcida na muvuca. O fraco sempre perde a luta na disputa. Persistente não desiste nunca. Persistente não desiste nunca. Davi matou Golias, grito mata até cachorro. Só joga o jogo porque o barato é louco. Uma maçã podre estraga o cesto todo. Só joga o jogo porque o barato é louco. Hey Joe, a fé em Deus faz gelo pega fogo. Só joga o jogo porque o barato é louco. Só joga o jogo, só joga o jogo. Só joga o jogo porque o barato é louco. Especialista fugitivo, a regra do jogo. Até as últimas consequências ou somente um rimador. Sem foco, sem flex, sem tempo, sem glamour. A boa imagem da aproveitança e editas adulteradas. É um filme ruim, sem fim, tipo assim. Um teco, um boom, um flash, eis a manchete. Destaque pro horário nobre, morrinho pobre. Periferia, Brasil, cartão postal da fome. Ninguém mostra, ninguém nota. As colunas, o alicerce, gente que realmente faz. Que se fode, sofre e sobrevive na precariedade. Miséria e morte é o que dá ibope. E o sugador só absorve. Isto é, veja, a época do seu Brasil. De glórias mil, e o donas glórias. Meu sofrimento, se não for pela cor, é condição social. É mal, normal, ocasional, só pá, proposital. Dilema, problema, esquema, sujeira, que estoura na mídia. Pois estressar a casa do Big Brother. Come sadia, curte piscina. Snob, luxo, abusivo, absurdo. Aí Henrique passa assim, um dia na casa de um favelado. Não ficará nem um maldito minuto quando perceber o tamanho do rato. Que o empresário seja sequestrado. Que o cara saia ileso se o resgate for pago. Caso contrário, Davi matou Golias, grito mata até cachorro. Só joga o jogo porque o barato é louco. Uma maçã podre estraga o cesto todo. Só joga o jogo porque o barato é louco. Hey Joe, a fé em Deus faz gelo pega fogo. Só joga o jogo porque o barato é louco. Só joga o jogo, só joga o jogo. Só joga o jogo porque o barato é louco. Aí, cê não aguenta nem o primeiro round. Curtindo na boate, zoando nos playgrounds. De voo, de áudio, no conforto de um Nissan. Sem calcinha e sutiã, no boquete a sua irmã. Nas altas da manhã, sorrindo ela confessa. Que pra transar, os boizinhos já não presta. Esse é o jogo Joe, na arena eu e tu. Você vai ver um pira-lata estraçalhando o pitbull. Vai a torcida que faz a vaguinha e valida a partida. Nós é fica pela vida, voz pela justiça. Dá linha no pipa quem se apoia na preguiça. Volta aqui, ô boy, jogar pro seu robô. Que sonhou com amor e hoje sente dor. Mente de computador, coração processador. Fé em Deus é o programa que me faz um vencedor. Outra competição, polícia e ladrão não. Bandido e ladrão, bom tá não. Igual rixo pra limão. A rua é o tabuleiro e peão mata peão. Começa o jogo. Pau no gato, o Muja ride aqui, sempre bota fé no taco. Ó só que merda, juiz pilantra é foda. E lava a cara com óleo de peroba. Dizer que eles não roubam, só pega emprestado. A favela que se vire porque o deles tá pago. Já disse é pau no gato, faço mais dois pontos. Aqui é jihad, pode suar o gongo. Davi matou Golias, grito mata até cachorro. Só joga o jogo porque o barato é louco. Uma maçã podre estraga o cesto todo. Só joga o jogo porque o barato é louco. Hey Joe, a fé em Deus faz gelo pega fogo. Só joga o jogo porque o barato é louco. Só joga o jogo, hey Joe, só joga o jogo, hey Joe, só joga o jogo porque o barato é louco. só joga um jogo. Hey Joe, só joga um jogo. Hey Joe, só joga um jogo, porque o barato é louco. Aqui é Jihad, só joga um jogo. Aqui é Jihad, só joga um jogo. Aqui é Jihad, pode suar o bongo.